Muito silêncio e haja um pouco de critério. Muito silêncio e haja um pouco de critério. Que eu vou falar num assunto muito sério. Que eu vou falar de um assunto muito sério. Olhem quando eu morrer. Olhem quando eu morrer. Quero ir em fralda de camisa. Que a gente depois de morta, que a gente depois de morta, ai já de luxo não precisa. Ai já de luxo não precisa. Um dia quando eu morrer, um dia quando eu morrer, onde ficar 30 dias sem comer. Onde ficar 30 dias sem comer. Porque uma morte que causa tanta mágoa, porque uma morte que causa tanta mágoa, é de ficar a jejum e pão e água. É de ficar a jejum e pão e água. 40 velhas de saia a balão, 40 velhas de saia a balão, irão à esquerda tocando rabecão. Irão à esquerda tocando rabecão. E outras tantas de tocar marroquim. E outras tantas de tocar marroquim. Irão à direita tocando bandolim. Irão à direita tocando bandolim. E outras tantas desdentadas e carecas. E outras tantas desdentadas e carecas. Irão atrás tocando nas rabecas. Irão atrás tocando nas rabecas. E um velho gordo e pançudo, e um velho gordo e pançudo, irá à frente soprando no canudo, irá à frente soprando no canudo. Depois deu enterrada, depois deu enterrada. Ai, dança tudo uma galopada. Ai, dança tudo uma galopada.